agora com a Nono 92. Bom, Nono 92, pronto, cópia, Recife 370. Nono 92, copia, Recife 370. Copia, na mesma coisa com o Nono 92. Autorizado para Recife, via Pêndulo 17, nível 370. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5431, frequência do controle Salvador, 119.8. Confirmando o transponder 5431 no portão 04, chame pronto, pushback, sonamento, gol 1192. Transponder 5431, chama pronto, gol meu querido, positivo, bota aí 8 mil pra gente pra começar a brincadeira. Para Portugal 2511. Portugal 2511, Delta Information, are you ready to copy? Lisboa, flight level 390. Actually, our initial flight plan request is for level 370, Portugal 2511. Roger, stand by, 370, Portugal 2511. Okay, ready to copy when we you have the clear, Portugal 2511. Portugal 2511, ready to copy. Ready. Portugal 2511, cleared to Lisboa, flight level 370, via Upper Zulu 44, after following your flight per route. Runway for takeoff, runway 10, left turn after takeoff, Momo, departure, Mike, Oscar, departure, and the load transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo transition. Skull code 5430, Salvador approach control frequency 119.8. Portugal 2511 is clear to Lisbon, flight level 370, Upper Zulu 44, then flight plan route, runway 10, left turn, Momo departure, D-loop transition, Squawk 5430, departure frequency 1198. Airport to go to 511, bridge back to correct, gate 11, reports ready for startup and pushback. Roger. Gol 9192, autoridade, chame táxi. Portugal 2511. Portugal 2511, go ahead. We request to climb unrestricted of flight level 100 and above at 15 miles after Salvador VOR. Okay, I will pass this information to Salvador Approach Control. Salvador, eu vou 1192 para o TAC. 71 a bordo, alterna máxima 4 horas e meia. Confirmando que é o B71? Afirmo. Cliente autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste 90 no 3. Fechado. Até Ponte Espera, reporta pronto, 1-1-1, Santos. Termo, 2 mil pés, ajuste padrão, Salvador. Ponte Espera, pronto, 1-0, gol 1-1-9-2. Bom, 1992 autorizando. Linha de decolar que estão no zero, vento 290 graus, 029. Gente, linha decola no zero, 1192. Um 1192, decolado aos 47, sendo controle Salvador em 1198, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Bom. 1192, boa noite. 1192, de agosto, está sob contato radar, suba para o 370, após 2 mil pés, do direto Jama, após Jama Aracaju. Após 2000, Jama Aracaju, 3709. 1172, está autorizado a final do procedimento de LSX em pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Uno 192, chame Centro Recife no 2685, alterna 12545. Recife 12685, 12545, Gol 192. Delta 511, Salvador Towers. Go ahead. Just confirm, did you request, after takeoff, climb and maintain flight level 100 to 15 miles, Salvador Viola? Negative. We request to be, to climb unrestricted to flight level 370. We are not able to comply with flight level 100 or above. Roger. in Salvador approach control requested that instead of Momo departure, are you able to make a Tomas departure heading 030 to intercept airway upper 044? Say again, please. Just confirm, are you able to make a Tomas departure? Tomas departure. Tango, Oscar, Mike, Alfa, Sierra departure. Standby. Portugal 2511, we accepted Thomas departure. Roger, cleared to Thomas departure. After takeoff, turn left. Thomas departure to intercept the upper Zulu 44 after following a flight per route, Portugal 2511. Ana Zero Salvador, chame torre 98.95. Obrigado, Dejan. Bom dia, Gol. 3LS, da checada. E 11172 avistado, pouso autorizado. Pistão na zero, vento 290 graus, 03 nós. Ele pouso na 0.7. Portugal 2511, request push and start. In Portugal 2511, clear setup and push back, report right for text. Before push and start, Portugal 2511. Tráfego Salvador, Goel, 3520. O 10, autorização João Pessoa, 370. 1972, no solo 02, liberando via Foxtrot, taxina, me escuta via Alfa, reporte antes da taxa Juliette para ingresso. Vai levar via Fox, porta ali antes da a Juliette para ingresso, 1172. Torre Alça 3520 para João Pessoa 370, Tiger 10, autorização, informação Delta. Tanto 3520, informação Delta confere, autorizado para João Pessoa, via Pêndulo 17, após conforme plano de voo, nível 370. Perfil de saída Fuca, Jamo, Caju, transponder 5440, frequência do controle Salvador, 119.8. Professor 370, Pedro 17, Decola da 10, da Fuca Jamo, Aracaju. 19.8 é o controle, 5440, estou na 3520. Então 3520 é correto, portão 10, estamos pronto para o pushback acionamento. Estamos pronto, portão 10 para o pushback acionamento, está em 3520. Gente, a aeronave da Portugal finalizando o push no 111, após a mesma liberar o setor, será autorizado, não me escuta aguardando, então 3520. Não, se escuta. Portugal 2511, taxi clear. Portugal 2511, approved taxi to holding point 1A10 via April number 1, taxiway India. Holding point contact, report ready for takeoff, QNH 1013. Little taxi via April and India, and I call you ready to take off Portugal 2511. O 1172, condições de agilizar o táxi para o portão 04? Agilizando para o 04, gol, 1172. Sim, autorizado. Juliette 04, portão agilizando na medida do possível. Juliette 04, agilizando, gol, 1172. Estou autorizado direto à prodigona. Modo dono da presente na 3830. Vai informar estabilizado. Gente, reposta estabilizada são 3-8 no mês. Estou autorizado a final do procedimento e LSX-Ray. Reportaremos no X-Ray, são 3-8 no mês. One, give away a Boeing 737 to parking gate number 4. After continue your text until holding point runway 10. Giving away a 737 parking gate to number 4. Report to Alpha 5-1. Portão 3520, portão 10 autorizado. Tiver acionamento, chama o táxi. Sim, chama o táxi, tá? 3520. Portugal 2511 ready for takeoff. The Portugal 2511 cleared line up and take off runway 10, wind 300 degrees, 02 knots. Line up and take off runway 10 at Portugal 2511. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via parte 1 no Taxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, ajuste 90 no 3. Controle, Salvador, bom dia. É o 1173 da Golf. Sou o 1173, bom dia. Guarde copo para Guarulhos. Prepare a saída São Paulo, transição Motiva. Gente, 1173. Golf é a qual, só para seguir. Gente, reporte ao término, ajuste no 0, no 3, Golf é a qual, tá confirmando? Portugal 2511, airborne at 12, contact Salvador approach control frequency 119.8. 119.8, Raul 2511, good night. Good night, Raul 2511, on Thomas departure. Portugal 2511, radio contact on departure, time to flight level 370 on Thomas departure. Landing level 370 on Thomas departure, dial 12511. São 3520, autorizado a alinhar e manter, Tissão 0. Autorizado a alinhar e manter, Tissão 0, São 3520. Autorizado a alinhar e decolar, Tissão 0, vento calmo. 520, decolar 215, chame controle de Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom voo, obrigado, mantenido. 11173, copia? Copia, 11173. Autorizado para Guarulhos, via pêndulo 110 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída Sanvo 1, Leda Motiva. Transponder 5445, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, nível, pêndulo 110, Taubaté, saída Sanvo 1, Leda Motiva. 5445 é o transponder e o controle em 119.8, voo 9173. Voo 9173 correto, reporte pronto para o SBEC, pelo menos. Reportarei pronto, voo 38 no meio, visual com a 10. 3816, completa final do procedimento LSXC, chame torre 118, decimal 95. Chama torre 295, bom dia, bom trabalho. Igualmente. Obrigado. Diagonal 105, 1064, horário, quando for de uma pessoa, 1:20. Avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 320 graus com 02 nós. Se pouso no zero, tá 38 no meio. Portugal 2511, contact Recife Center with frequency 126.85, if unable 125.45. 12685, 12545, Portugal 2511, what right? What right? Torre Gol 1-1, ONU 73, está na posição 8 pronto. Solicito autorização de puxa e assinamento. ONU 73 autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. ONU 73. Centro I 520, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2085, 2545, boa. Então, 38 no meio, no solo 22, liberando via Foxtrot, taxina, minha escuta via Alfa, reporte antes da Taxi 6 Juliette para ingresso. Sólogo no 73, está pronto para o táxi, a bordo 175, autonomia 0415, alterna Galeão. Bom, no 173, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 no táxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, ajuste no 0 no 3. Autorizado táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera no 0, reporte pronto, 213. Fala, Salvador. Direto Alfa, Eco Alfa. Sente frequência livre, um bom dia, Golf Eco Alfa.